Rádio Indiana Zander Alpha. Fecho. 6314. Roger, for pushback coordinates of the ground set. Will you do it? Mission 6314. Copião 395. 395, prossegue. Efetuar um desvio na direita, meia milha, por 2 milhas e meia, e já volto na prova de tanque. Boa tarde, Altan 3560, tem a Tango. Está cruzando agora 180. 395 autorizado de desvios após Voaduna, livre desce. Voaduna, obrigado, livre desce. 3560, vou posição ITAP, desce até 050. ITAP 050, está 3560. Decolar, 3217. O reboque até a Taxway Golf, reporte iniciando o cheque. Alfa, Vitor, Kilo, copiou o solo Salvador. Coletivo, ciente, estamos iniciando. Salvador, Golo 925, mantenha antes da Juliette. Estimativo, previsto portão 01. Ok, 01. Gol no 399 para o puxa acionamento no 612. 399, livre acionamento, chame para o táxi. Autorizado, repórter táxi, gol 1399. 17, decola os 39, controle 208. 208, K3, 207. Controle Salvador, até 3217, depara transfere. 3217, sobe 360, Del Vigilância. Del Vigilância, 3217. Uma chance de Adael, 3217. Autorizado, 207. 207. Para o táxi, objeto 5729, aborda 9,5, autonomia 314, alterna Guarulhos. Confirme o alternado. Guarulhos. Ciente, web 5729, Índia, ponto espera, chame a torre no 86. Ajuste chama 0 no 6. No 0 no 6, via Índia, ponto espera, 86. Vortex with 135, POB, and now we have 3 hours, 4 hour endurance, alternate. This is going to be Natal, Channel 6314. Roger, Channel 6314, taxi straight ahead, then India until holding point 1810. Vehicle Tower 118, small 60, ultimate 31016. 106, straight ahead, to hold short runway 10 via India, went over there in the car 1186, Channel 6314. Plano 925, de passagem ao Airbus da Avianca após Juliet, portão 01. Ok, vai dar passagem ao Avianca após portão 01, no gol no 925. Não, Render Alfa prossegue rotatória, aguardando suas instruções para final ou aguardar o Indiana Zander Alfa. Boa tarde, web 729, quanto será? autorizado a alinhar e decolar 5729, vento 150 graus 109. Alinha decola 5729. 560 2010 2016. 3560 2010 1096. Estabilizou, 1395. Foi 118.62. 86, até daqui a pouco. Salvador, boa tarde, gol no 395, passando Duna no ILS. Ciente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ciente, 1 no 395. Obrigado, senhor, para ingresso, tem coragem no 7, Delta. Gol 1399 para o táxi, 149 a bordo, 4 horas e 13 galeão. Gol no 399, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torno no 86, ajuste no 016. Seguinte, pátio 1 no Índia, ponto de espera 186, com 1016, ajuste, gol no 399. Ocean 6314 and hold short 10 red for departure. Roger, maintain position. Get out of position, Ocean 6314. 5729 decola as 43, conteúdo 20, 8. 208. 208. O livre pouso pistão 0, vento 150 graus, 10 nós. Então, o teu tráfego se aproximando da sua esquerda é um 6150 pela performance, ele não vai interferir na sua aproximação, viu? Ciente, livre pouso na 10, na frente do tráfego, gol na 350, obrigado. Obrigado. Tá, obrigado. Torre DZ, 1360 do Índia November Alpha. Não, negativo. Pode continuar a aproximação aí pela projeção com sua velocidade, não interfere no tráfego não. Continua a aproximação. Ok, se é necessário, reduz um pouco a velocidade então, em Indiana Verão. Ok. Agir, mantém a posição aberta. Alfa Vitor Kilo, de autorização para ingresso na taxiway até a recepção Gol. Autorizado prosseguir via Alfa até a Golf, Alfa Vitor Kilo. Ok, sim, estamos seguindo até a Golf. Eu chamo o centro 1260, verno 3325. 260-3325-327. 8-1. Autorizado pouso, pista no 7, Índia, no General. Fall on up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 6314. Solos 46, direito 1219. Direito 1219, no 395. Passando contato com o voo para o meu, estamos em voo para o voo 2000 para o atravessar, que está dando 28 7 após voo aduna, desce para 2016, autorizado a LS. Onde está a voo aduna para 2000? Está real para o Andael, 529. Quais são? Mantenha-se da Alfa, não ingresse na Alfa. Positivo, mantenha-se da Alfa, 9395, sem ingressar. Solo Salvador, trip 5219, para push e acionamento no PAT 3. Trip 5219, livre acionamento, chame para o táxi no PAT 3. Ciente. Será que pode prosseguir aí em frente e liberar a primeira esquerda na Quebec? Autorizado alinhar pista 97. Clear 4, clear to take off runway 10, wind 140 degrees, 5 knots. Clear for take off runway 10, 6314. Liberar Alfa Guarda para ingresso. Alfa Vitor Kilo na escuta? Prossiga na escuta. Ok, tem condições de se curvar à esquerda agora, livrar na taxiway, na próxima taxiway, de forma a deixar o Boeing da Gol passar pela Alfa? Agora, infelizmente já passamos, podia até fazer essa colaboração aí, mas já passamos da taxiway. Agora estamos adiando o máximo aqui para que liberamos a pista para ele taxiar, né? Pedimos de bombeiro aí para ele transitar. Ok, ciente. Alfa Vitor Kilo agilizando. Web 5729, chama agora o centro Recife, 260, termo 3325. 260, 3325. Tem que brigar até amanhã. Para o push acionamento. 35241, aguarde, será o número 2 no pátio 3. Aguardando no pátio 3, 2241. Ok, só confirme, já iniciou? Já iniciou nesse instante. Tem. November Alpha autorizado até o PAT 4. Da Juliette, porta 102 previsto. Possível da passagem ao Avianca, ingressa na Alpha, mantém essa Juliette aguardando 2, a 395. Solo Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Boa tarde, passarelo 2231. Aguarde cópia, barriga. Só aguardo da informação em uniforme 2231. Maquia CDR, decolado, para Manati, direto no meu teste. Direto, meu pé, Manati, Maquia CDR. Atenção, para mandar de vento, CDR, meu teste. Solo Salvador, boa tarde, Luna 755, ciente da Uniforme 400, confirma. Aguarde cópia, Luna 755. Passaré 2231, copia. Copia 2231. Passaré 2231, barreiras aprovado nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, após direto Dedor, Zambi e Upur. Transponder 5077, controle 120.80, passaré do 2231. Autorizado Barreiros no 340, decolando da pista 10 na saída Momo, após direto Dedor, Zumbir e Ilpur. Transponder 5077, contra de CD120, decimal 8, cotejou 2231. Passaria 2231, cotejamento correto, chame pronto. Chamará, 2231. 28, obrigado. 128, obrigado. Emerald, frequência livre, boa tarde. Lip 5219, táxi em frente, após pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajuste 10, 16. Em frente, chamando torre no ponto de espera, 5219. Lip 5241, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o tráfego da companhia livrar a retaguarda. Chame para o táxi. Agora para o táxi 5241. Salvador, Otana 3145, para a Copa HD 1320 da Uniforme, boa. 3195, aguarde cópia. Para dentro. Ana 395 na Alfa Juliette. Ana 395, Juliette, portão 02. Livre, Juliette, Pro 2, Ana 395. Antes da Alfa, Solo 121903. 560. Zero, pode prosseguir à sua direita via Alfa e chamar o Sol 1219. Ok, prossegue via Alfa, Sol 1219, 2560. Meia pouso autorizado, 150 com 4, 1016. Dois pousos, o 4206. Check 3. Rebaixo travado. Torre Salvador, boa tarde, o trip 52 na 9, pronto, ponto de espera no 0, visual com o tráfego na final. Sim, confins, aprovado nível 400, rota via Pesulu 10, bridge, Pesulu 16. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após boa bridge, com curva à direita. Transponder 5111, controle 120, decimal 80. 7240, conforme a Pesulu 10, bridge Pesulu 16, decola da 10, da EL Leda, curva direita 5111 e 1208, voo no 755. Voo no 755 após Leda, voa direto bridge. Leda bridge. Correto, chame pronto, gol no 755. 5219, alinhar e mantém. Alinha e mantém, 5219. Trip 5241, táxi em frente, Índia, ponto de espera, chame a torre 186, ajuste no 0, 16. Frente, ponto de espera, 186, grato, 5241. Solo Salvador, pushback, acionamento, passaria 2231. Passaria 2231, livre acionamento, chame para o táxi. Puxa acionamento, chama na táxi, 2231. 2231. Azul 4206, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Azul 4206. 319. 560, mantenha a cidade Juliette. Mantenha a Juliette, o 3160. 3145, copia. 3145 da Sam, prossiga, pronto pra cópia. Sam 3145, Galeão aprovado nível 380. Rota via Pêsulo 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, direto bridge, com curva direita. Transponde 5135, controle 120.80. Certo, até o destino Galeão, via rota do plano com ponto de saída do plano de voo. Via Pêsulo 10 até SMAP, nível 380. Tael, Leda, bridge, a saída, pista 10, curva direita após. 5135, transpondo 208. Chamar quando pronto, após encanamento, posição de número 4314, tratando. Tá 3145, atejamento correto. Boa. Solo 755, respeito acionamento 08. Lono 755, aguarde para início do push do acionamento, previsão de mais 3 minutos. Guardando 3 minutos no 755. Controle Salvador, o trip 5219 decolou, cruzando 1300, perfil da árvore. Trip 5219, sobe 200, vigilância. 200, vigilância, autoriza a subida sem restrições? Autorizado. Ciente, grato. 1720, desce para 2000, na chegada Bonfim 1016. 2016, Bonfim, até 2000. Oxenero 6314, chama agora Recife, 12685, alterna 12545, Oxenero 6314. 2645 da 3, decolagem autorizada, 140. Iniciando 5241. Chama o Recife agora, 1260, perna 1, 3325, 1399. 260, 3325, boa. Decola 59, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, 241. Trip 5495. Minha matrícula? Trip 5415. Trip 5415 ao solo Salvador. Por gentileza, Ilhão já saiu da prevista. Confirme a hora estimada de calças fora, 354 no 5. Mais 30 minutos. Ok, sim, chame mais próximo, dentro de 7 minutos. O seu plano chega no sistema previsto da Euleda direto. Ok, desculpe. Solo 2231 para o táxi com 48 a bordo, autonomia de 3 horas e 20 minutos. Passaria 2231. Táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera, chame a torno no 86, ajuste no 016. Táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera, torre 1186, 2231, grato. Salvador, gol no 92. Só que tem que ter informação de uniforme para Brasília, 360 para cópia. Tente, aguarde cópia, gol no 925. Teria saída? Passaria 2231 na escuta. 2231 na escuta. Eu poderia confirmar o alternado? Brasília, seria o alternado. Gente, passaria 2231. Voo 925, previsto arbora, eleva. Alô, 755, pode descer. Voo no 755, negativo, ok? Aguarde a passagem do Airbus da TAM, já estou esperando há mais tempo que o senhor, ok? Guardando. TAM 3560, após a passagem da Embraer da passaria do Juliette, portão 10. Ok, após passagem da nave da passaria do Juliette para o portão 10, 3560. Voo no 755, já acordei com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do Airbus da TAM, a retaguarda. Gente, após o Airbus, de acionamento, o 755, após o Azul 4206, ingressa via Juliette para o portão 03. Próximo nosso portão 03, portão 06. Salvador, poderia confirmar a saída para o gol no 925? Afirmo, o gol 925, arbora elefa. Ok, arbora elefa. Passaria 2231 no ponto de espera da 10, pronto. O Brasília aprovado nível 360, rota via Pesulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída arbora elefa, com curva direita. Transponder 5107, controle Salvador 120.80. Autorizar 360, Pesulo 17, decola da 10, curva direita arbora elefa. Transponto 5107, controle 2080, voo 1925. Voo 925, atendimento correto, chame pronto. Chamará. Mike Lima, eu falo Salvador, prossiga. Gente, Alfa Mike Lima, Fortaleza aprovado nível 3. 70 aprovado via peso 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti com curva esquerda. Transponder 5123, controle Salvador 120.80. Alfa Mike Lima, cotejamento correto, livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Melhor ser o meu estacionado 0154. Gente, pra ver melhor ser o Romeu, vai. Qual o tipo do equipamento? 1208, grato, 2231. Afirmativo, informe direcionando no corredor cheio então.